se arrumar, nunca é tarde. Tô de volta outra vez. Já faz parte a minha arte, é brincar de renascer. Se a vida arde, bate a saudade, dá uma vontade de te ver. O que é que eu faço? Me dá um abraço. Preciso tanto de você. Eu não sei.